Pronto, estamos ao vivo para a gravação do Ah. Tripcast 46? Não lembro, acho que é. 46, 47, 48, 49, 50. Aê! Essa sequência, né? Não, não, deve ser. Vamos só ver aqui se. Só esperar um pouquinho para o pessoal entrar aqui, né? No programa. Não vamos falar frases fora de contexto para não acontecer o que aconteceu com o Mônio no próximo clipe do Classic, né? Que vai ao ar na quarta. Reitero, vou ficar reiterando o programa inteiro que aquela frase estava fora de contexto. Desconsiderem aquilo. Eu vou falar que o Hangout é uma bosta. Eu não acho nada aqui. O que aconteceu, é? Não acho nada. Tô com raiva. Certo. Tá aqui, especial. Então, se alguém estiver assistindo isso daqui um tempo depois que já está no ar, né, que fica no ar depois e tal, a gente vai esperar só um pouquinho aqui no início para dá tempo de alguém conectar e tal, né? Pelo menos uma pessoa. Mas pra mostrar. A ideia é mostrar mais ou menos como a gente grava um podcast, né? Isso daqui faz parte, né? Quando a gente tá esperando alguém que não chegou ainda e então. É verdade. Quase não acontece, né? Da gente gravar um podcast e ele não começar na hora que a gente tinha marcado. Super raro. É muito difícil Ah, não, acontecer. é o contrário. Super raro é sair na hora gravada. É, quase não acontece. É, na página do Hangout tem o lugar lá para comentar, né? Quem comentar lá a gente vai ver aqui o que mandou e em alguns momentos do programa a gente vai parar para Quem dar tá uma lida. gravando na. Quem tá gravando na Crash? É, uma galera gritou ali agora. Isso faz parte também, né, de toda a gravação. Ó, só uma coisa, Eric. Você falou que quase nunca acontece, né, de gravar fora do horário. Só uma vez por mês, né, que acontece. O Tripcast, sim, né? Os É outros. o cast, calma. Vocês Uma estão coisa me por ouvindo? vez. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Só testando aqui o microfone que tava preciso de te soltar. Ó, tem dois assistindo. Olha lá, desisto. Um já foi embora. O Hangout fica oscilando. Às vezes tem 3, ele fala que tem 1, às vezes tem 10, ele fala que tem. É sempre a menos, né? Ele fala que tem 20, mas tem 10. Mas deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá comentando lá no quente. Tem gente comentando, não, mas ainda é 19 horas, já começou? Aí o cara mora no Nordeste, né? Então, Ah, 20 horas horário de Brasília, né, gente? isso foi colocado lá. Tem comentário aonde? Não, não, eu no Facebook aqui alguém comentou, mas não vai Tá, mas ser por aonde? lá que a gente vai acompanhar, né? Eu Foi em um pergunto, dos hein? compartilhamentos. Isso aqui está sendo gravado de que jeito? Ele fica online lá no YouTube, né, do Araque. Ah, não precisa me preocupar em gravar de jeito nenhum, né? Ótimo. Não. Não. Pô, mas os cachorros aí tá igual as crianças da creche aqui, hein? Pô, então, a ideia, igual eu comentei, né? A gente vai fazer uma gravação do Tripcast ao vivo, com o tema que o pessoal escolheu lá no grupo. Qual o tema que venceu? Primeiro contato com a aranha. Exatamente, como foi o primeiro contato com o Homem-Aranha e tal. Então, antes de tudo, né, vamos fazer as apresentações, que eu não faço ideia do que eu vou falar, deixa eu pensar. Isso nunca acontece em nenhuma gravação também. Todo mundo sempre pensa, né? Fica uma semana pensando o que que vai falar e tal. Exatamente. Claro. Não faço ideia. Vocês cuidam dos comentários. Vocês cuidam dos comentários, que pra mim não tá aparecendo nada. Pra não, variar. Tranquilo. De tempos em tempos a gente vai parar pra olhar os comentários, né? Não dá pra ficar olhando o tempo todo, senão a gente fica. O papo fica consegue travado. Ter né? comentário? É no... mal consegui achar o Hangout aqui. É do lado esquerdo do Hangout, tem um botãozinho escrito QIA, aí você clica e ele abre os comentários. Ok. Questions and answers. Ah, sim. Então. Acho que dá pra começar já, mas que o pessoal desista. Todo mundo pensou no que vai falar aí? Nós tenta, né? Bom, não faço ideia do que eu vou falar, mas vambora, né? Então, bem-vindos a mais um Tweepcast. E estamos aqui hoje com o contador Dante. Ok, estamos também aqui com aquele que teve o primeiro contato de terceiro grau com a aranha, Magaren. Não vale, eu ia usar esse. Eu ia usar contator, então eu errei também, tanto faz. E também o Dante é o que usou, o que eu, já contou que eu ia ter contato, entendeu? Contato. O Mônio que tem mais contato com o cigarro do que com a aranha. Malburo. Mônio. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças àquele camarada que fez contato com todos nós, o Eric. Então, hoje o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um programa diferente, né? A gente está gravando ao vivo. Por ser ao vivo, a gente está gravando no sábado, né? Em vez da sexta-feira. E a gente vai falar de um tema que o pessoal escolheu, né? Que a gente já falou aqui antes de começar o programa, mas repita, por favor, aí, qual foi o tema escolhido? Foi o primeiro contato com o Aranha. Isso. Seja lá o que os caras dizer. Então, é como cada um conheceu o Homem-Aranha, né? A gente interpretou que era por esse lado aí. Então, será uma experiência de gravação diferente, porque todo mundo que está ouvindo aqui ao vivo pode comentar na página do evento, né? Pode comentar aí no... Eu acho que aparece o botãozinho também, o QIA, não sei, alguma coisa assim. E aí, de tempos em tempos, a gente vai dar uma paradinha no que a gente está falando e ler os comentários e incluir no programa e tal, né? E futuramente, não sei exatamente quando, o programa, provavelmente antes do próximo cast, o programa vai ser editado e lançado num feed como um podcast normal. Certo? Certo. Então, bora lá. Pra onde? Aí aqui... Esse momento é onde o Magaren normalmente bota uma música, né? Como ele vai colocar uma música, a gente fica calado agora, né? Exatamente, por música... aproximadamente 2 minutos e meio, caramba. Exatamente. Essa é quem que tá latindo aí, mano. Mas de quem? É quem que tá latindo aí. Não é aqui em casa, hahaha. Tá no Dante. Não é, dessa aí? Não, aqui tá tudo silêncio. Aí, tá no Eric. Eu acho que é na rua. Eu falo aí no lugar que você tá gravando, né? Não aí no seu quarto. Se for na rua, eu acho que o mundo não funciona. Vocês estão me ouvindo? Então, funciona só o Google o mudo do Hangout, que fica lá em cima. Tava descendo aqui por causa da cachorrada, tchau. Certo. Então. Aí eu aperto o mudo e o cachorro para, filho de puta. Que a gente resolveu fazer, né? Como é um tema bem geral, né? Que é como que cada um conheceu, se for, ou melhor, como foi o primeiro contato e tal, se a gente fosse simplesmente cada um aqui falar como foi, ou o programa teria uns 20 minutos só, ou a gente ficaria rendendo pra caramba a história de cada um, né? Aí o que a gente resolveu fazer? Isso faz parte do que normalmente a gente faz quando vai gravar o Tweepcast, né? É muito difícil a gente fazer uma pauta ultra detalhada, né? Sei lá, a Saga do Clone pauta. Teve uma pauta. Pauta? O que é isso? É de comer? Não, a gente sempre faz uma, mesmo que simples, né? Mas é disso que eu ia falar, né? Que a Saga do Clone teve uma pauta um pouco mais detalhada e tudo mais. Mas normalmente o que a gente faz é colocar alguns tópicos ali pra gente guiar o que a gente vai falar, né? Só pra não deixar passar nada batido. Então a gente fez a mesma coisa com esse programa. A gente criou aqui 3 tópicos, e eu estou esclarecendo tudo, porque a ideia é justamente mostrar como a gente grava, né? Então, a primeira parte aqui, a gente vai falar como foi o primeiro contato de cada um de nós aqui com o Homem-Aranha, pelo que a gente lembra. E eu peço que, enquanto a gente estiver falando, o pessoal vá comentando. Esse isso foi por causa do membro? Isso. A gente pede que cada um vá, quem está assistindo, comente ali também, né, como foi o primeiro contato deles e tal, que quando for o momento a gente vai parar aqui e vai ler o que o pessoal enviou. Beleza? Tô falando pra caramba. A ideia é essa. Então, quem quer começar? Ordem alfabética, Dante? Pode ser. Bom, eu fiquei tentando puxar na memória, né, como que foi o meu primeiro contato com o Aranha. Dante, eu já sei, Dante, foi você impressionando as revistas pro Mônio. Não, esse foi um pouco... poder ser um recontato, talvez. Porque, teoricamente, você já teria as revistas, né, para poder apresentar para o... Sim. acho que eu devia ter, não sei, por volta de uns 5, 6 anos, estava na minha cama, num sítio, e aí, de repente, começou a descer pela terra. Ah, não, não é essa. Eu creio, assim, se a minha lembrança estiver correta, há grandes chances do meu primeiro contato, pelo menos o primeiro contato que eu lembro, ter sido com um jogo de videogame, na verdade. Acho que a gente já até tinha comentado isso em outros casts que nós fizemos, mas tenho quase certeza que o primeiro contato foi com o jogo Spider-Man vs The Kingpin, do Mega Drive. Eu tenho, assim, grande chance de eu já ter lido algo antes, mas antes de ter tido esse contato, mas lembrar que é bom, nada, né? Eu sei que o meu padrasto já tinha uma coleção de HQs, né, antes disso, e tinha Aranha, provavelmente tinha algumas revistas do Homem-Aranha nela, mas nada, nada, nada que eu me lembre. Então, o contato anterior, o primeiro que eu realmente me recordo e está gravado na minha memória até hoje, foi o contato com esse jogo mesmo, que me proporcionou algumas horas de diversão, mesmo eu não conseguindo passar da terceira fase. Diversão e alegria, não? Alegria não, talvez frustração, né? Porque toda hora morria pro lagarto na segunda fase, e quando passava para a terceira não durava muito. Né? Não, e o primeiro contato sendo pelo jogo, deu para ter alguma noção de quem era aquele cara, ou era só soco, soco, teia, pula? Ah, pouca, né? Porque ele até tinha algum aqueles momentos de como se fosse uma narração, né? Mas não você não chegava a desenvolver uma afeição por aquele ser, né? Você só sabia que ele era um herói, não sabia que ele era tão mau caráter como a gente vê nas histórias clássicas, né? Hoje. Então, sabia que ele era um herói e estava enfrentando ali algumas ameaças, né? Mas não. Realmente, naquela época, não tinha noção nenhuma de como ele realmente era, né? Só uma correção. Não, não é você sabia, você achava que ele era um herói. Aí Isso, você leu as histórias e descobriu a verdade. é verdade, justamente. Eu acho que, resumidamente, esse foi meu primeiro contato. Claro que depois disso, né, desperta a curiosidade, né, e aí um pouco mais recente, então as minhas memórias ficam um pouco mais avivadas, então depois disso eu tive contatos aí com as histórias, né. Tá certo. E aqui, só comentar aqui que eu reparei aqui que no grupo do Aracnofan, na publicação desse programa aqui, tem uma galera falando que não estava conseguindo comentar e tal. Então, no grupo do Aracnofan, no post que foi feito para divulgar o programa, o Maurício acabou de postar uma imagem lá mostrando aonde que cada um que está ouvindo tem que clicar para poder fazer comentário e tal. Então, se alguém está ouvindo aqui e não faz ideia de onde é, parece que lá em cima tem um botãozinho azul, tipo um balãozinho, que você tem que clicar, aí aparece a janelinha para comentar. Beleza? Assim, de nós, eu já apertei aqui. É, o Marcos, inclusive, acabou de mandar um comentário testando aqui, apareceu, então tá certinho. Então, é, só o Dante que era pela ordem alfabética, agora não precisa ser mais, não. Ah, tá, tá pra pular você, né? Eu senti uma certa maldade nisso aí. Obrigado. Então, primeiro contato meu com o Homem-Aranha. Cara, eu não sei, assim, o... Esses heróis, os mais conhecidos, tipo Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, os X-Men, na nossa época, nos anos 90, na minha época. Nos anos 80, não sei se era da mesma forma. É mais ou menos a época do Dante, a minha é mais ou menos a mesma, né? Mas os X-Men, não sei se nos anos 80 também seria assim, mas... Querendo ou não, é, todos esses personagens, todo mundo conhece, né? Tipo, desde criança... Você já sabe quem é Batman, Homem-Aranha, é Super-Homem, mesmo que seja só a aparência deles, né? Então é difícil imaginar como foi o, como que eu fiquei sabendo deles. Agora, a primeira mas mídia todo mundo, dele... todo mundo sabe que se você não conhece o gibizinho, você não é fã de verdade. É, exatamente. Só é fã de verdade quem é fã do gibizinho, é verdade. Mas o, tudo, o mais provável... é que tenha sido no desenho de 94. É o mais provável, pela época. Porque a primeira revista que eu ganhei foi em 99. E aí o desenho já passava um tempo, né? Então, já tinha até terminado. Lá nos Estados Unidos, aqui não. É, então. Então, assim, o mais provável é que o meu primeiro contato com a Homem-Aranha tenha sido o desenho de 94. Que, assim, eu achava legal da mesma forma que eu achava vários desenhos legais, né? Não era tipo, nossa, esse é o melhor desenho comparado a todos os outros, né? Ele fazia parte dos melhores, né? E aí eu já contei essa história antes, né? Eu ganhava muita revista do Turma da Mônica quando era criança e tal, aí teve um dia que eu pedi meu pai, eu acho, pra comprar uma revista pra mim. Na verdade, eu não ganhava muito da Turma da Mônica, eu lia muito, mas não era minha. Mas, sei lá, eu pedi ele, ah, compra uma revista de herói pra mim, sei lá. Aí ele chegou com uma Homem-Aranha, que é aquela que tem um abutre na capa lá, Homem-Aranha 190, eu acho. Acho que é. E aí eu comecei a ler, não parei mais, o desenho passava na época ainda, então eu li a revista, assisti o desenho e tal, então o primeiro contato foi aí. E no primeiro ano de revista que eu comprei, essa história eu já contei um monte de vezes, todos os personagens clássicos do Homem-Aranha apareceram, né? O Duende Verde, foi a época que o Duende Verde voltou, a época que o Dr. Octopus voltou, quando o Duende voltou, o Peter relembrou da morte da Gwen. Então eu fiquei sabendo tudo no intervalo de uns 6 meses. Né? Apareceu o Kraven, apareceu o Electro, apareceu o Venom, apareceu todos os personagens, Abutre, né? Todos os personagens clássicos. Eu achei estranho o Abutre ficar velho no final da história, tipo, o Abutre não é novo e tal. Aí depois que eu fiquei sabendo da história, sei lá. Descaracterização. Descaracterização. Foi isso mesmo, eu acabei de ler a primeira revista, falei, mas ele começou novo, terminou velho, descaracterização do personagem, foi minha reação. E, enfim, eu acho que foi isso, o primeiro contato meu com o Homem-Aranha, daí pra frente seguiu com revista, filme, desenho e tal. Isso. Você, Mônio? M.A. vem antes de M.O. Tava esperando. Rodrigo Wellington. Não. É nome ou apelido que conta? Eu tô vendo não é Mônio Magari. É, pode ser, né, também. Tá vendo? Apesar que você usa o nome de Rodrigo Mônio. Então, seria depois de qualquer forma, né? Eu ia corrigir. Mas que droga, Henrique. Não, M vem antes de R, pô. É, então, é isso que eu falei. Você seria depois de qualquer forma. A não ser que fosse o Wellington Magari, né, mas... Na janelinha do Hangout, a sua cara tá primeiro que é do Magari? Por igual, Mônio. Não, eu vou... Não é frescura, é só fazendo graça, pô. Eu tenho meu primeiro contato. Como aqui é o primeiro contato? Tem que ver se é o primeiro contato eu sabendo o que é o Homem-Aranha ou o primeiro contato. Que diabo eu tô fazendo aqui? Que é meu primeiro contato. Meu primeiro contato mesmo. Quando eu fui. Foi no jogo do Atari do Homem-Aranha. Mas, como eu já falei antes. Você vê aí a diferença de gerações, né? Exato. Como eu falei antes, eu joguei, eu não sabia o que era que eu tava fazendo. Eu sabia que era um Homem-Aranha, que era um personagem, mas nunca tinha nem passado perto, não sabia o que era. Você ainda achava que o que tava no topo do prédio era uma janelinha, né? Sendo que era uma mega bomba. Primeira parte. Primeiro, sem contar, eu tô pulando o primeiro contato, que foi quando ele bateu minha carteira, mas deixei isso pra lá. Tanto que eu vi aquele cara voando lá em cima, não sabia se ele tava voando, se ele tava andando em cima do prédio. Aí quando eu comecei a ler os quadrinhos, por algum motivo, eu falei, aquele lá era o Rocket Racer. Isso. Foi bem assim. Aí só ela... foi quase na época do primeiro, quer dizer, primeiro, não, o único filme do Raimi, que eu comprei uma revista de games, estava lá, Homem-Aranha enfrenta o Duende Verde. Duende Verde, era ele. E a cabeça explodiu. E isso que eu já lia faz tempo. Esse tempo todo, né, enganado. Fui enganado. Me enganaram, descaracterizaram minhas memórias. Mas a história, a conhecer o personagem mesmo, eu já contei uma vez, foi quando... que eu sempre gostei de ler. Minha mãe falava que eu nasci com a revista na mão. Que eu li a Turma da Mônica, depois eu evoluí pra Disney. Aí depois fui passar pra... eu não gostava de super-herói, achava muito chato. Um dia o meu tio me deu um monte de revista que ele achou por aí, em algum lugar. Que ele era porteiro de um prédio, os moleques lá jogaram fora, ele pegou. Você gosta de revistinha? Toma aí. Aí tinha um monte de coisa, tinha duas do Aranha lá. Só que eu comecei a ler as da Disney primeiro, Turma da Mônica... eu li até a revista da Angélica, que tinha no meio lá, pra vocês verem. Moranguinho, essas coisas eram. Meu Deus. Aí um dia eu tava lá, sem nada pra fazer. Tô aqui, sem nada pra fazer. Não sei onde eu tô, porque eu tô. Pega essa revista aqui. Aí era, eu peguei, caramba, Homem-Aranha. O Gladiador, quem diabo é o Gladiador? Aí eu comecei a ler e falei, é legal. Passei pra segunda, é legal. Aí passei pra outra. Quem é Tarzan? Ah não, eu vou casar. Quem se importa? Homem-Aranha é legal. Eu comecei a, eu fui numa banca que vendia revista usada aqui perto. Aí eu comprei algumas antigas. Comecei a ver o Capitão América, comecei a ver o Demolidor, comecei a comprar a revista dele e assim eu parti pra Marvel em geral. Li um pouco da DC, vi que era uma bosta. Aí pulei fora. Maldade no coração. Fiquei só na Marvel e estou assim até hoje desiludido, triste e melancólico. Bem, eu esqueci de comentar que o jogo que o Dante falou, na época eu tinha o Mega Drive também, então eu também estava no meio aí do pacotão do primeiro contato, mas aí eu já tinha começado a ler revista na época. Isso em 99 eu jogava Mega Drive, olha que beleza. Você não confundiu o Homem-Aranha com o Duende Verde com o Rocket Racer? Não, não. Ah, tá. O Duende Macabro que eu confundi com o Rocket. Não, quer dizer. Gente, está rolando alguma festa em algum lugar aí? Estou ouvindo algumas batidas. Acho que é no Eric, depois não mudou, não parou. Eu tô colocando no mudo toda hora por causa de barulho. É o Eric que tá no meio da festa lá. Acho que está rolando um axé aí, um axé mineiro. Achar de pão de queijo. A ideia não é mostrar como que é gravado um tipcast? Isso faz parte Sim, de quase todos. justamente. Deixa a janela. Eu ia falar enquanto isso o Mônio falar, mas espera que eu já volto. Só aproveitar para comentar que quem está ouvindo, por favor, mande aí como foi o primeiro contato de vocês com a Homem-Aranha, que a gente vai ler o de todo mundo aqui que mandar, né? Na verdade, todo mundo não dá tempo, mas a gente vai ler alguns aqui, né? Considerando o tanto de espectador que tem, eu acho que dá tempo sim, mas enfim. A gente já Ao vivo é difícil ter muita gente, né? Normalmente tem bastante gente que baixa, mas ao vivo é complicado. Só fechar a janela ali, apesar que o barulho parou, mas vai que volta. Também. A gente pode enrolar e falar o comentário do Maurício Engler aqui no ele deixou E aí? E aí? no aplicativo. Então, eu só tô vendo o. Ele abre aspas, li um pouco da DC e Ah, vi que era tá. uma bosta, fecha Acabei aspas. de ver. Aí, Howie, Howie, Howie, Howie, Howie, Howie. Howie, Howie, Howie, Howie. Howie, Tem mais algum? Howie. É, Howie, Howie, Howie, Howie, Howie, Howie, né? Que na E risada, né? Tem que ter riso. aí desfalece logo em seguida, né? Bom. Maurício Francer. Oi? Não, comentário do Maurício Francer. Ah, tá. Que o Dante leu, né? Porque eu cheguei, ele tava no final da leitura. Ninguém entendeu. Muito triste. É, porque Ah, França não, era é muito. England, né? Por causa de England. Não é? Não adianta, Confundindo a Inglaterra com a França, gente. Eu Vai expliquei logo, a piada, não conta. gente. Desculpa. Eu expliquei a piada, não conta. Não vale. Então, senhor Mônio, Como foi seu primeiro contato com a Foge Homem-Aranha? agora. Foge agora. Tá, você correndo, tchau. Que isso? Então, Caiu. na verdade, é difícil de lembrar como sou uma pessoa idosa. Desde que eu me lembro por gente, eu já conhecia o Homem-Aranha. Eu tinha. Não sei se vocês vão lembrar. O Magaren deve lembrar, porque o Magaren é velho que nem eu. Não, eu sou 3 meses mais novo. Não me coloque na É quase tão geriatria velho aí. como eu, melhorou? Ah, bom. Tinha umas motinhas de fricção, acho que era da Gulliver, Nossa. que tinha com super-heróis. E eu tinha uma do Homem-Aranha. Eita. Aliás, essa motinha era muito famosa porque era fato que você soltava o boneco de lá, ele era uma peça única de plástico, e os braços se soltavam, cara. Quebrava essa merda. Você ficava com heróis bracetas. Como é? O primeiro contato que você teve com o Homem-Aranha foi com a motoca do Homem-Aranha? Não, com uma moto. Certo, sim. Porém, também já tinha o desenho na TV do Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Ah, já tinha Viu lançado como é triste Incríveis ser velho? Muitos falam, ah, o desenho do Aranha é de 90, né? Não, de 90 já é velho, já é novo pra mim, cara. Velho era o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, ou o anterior que passava misturado, né? Amigos. Então, eu ia falar aqui, eu achei que você ia falar do desenho anterior, então realmente passava o anterior na época também. Eu acho que passou também, eu não tenho como ter uma certeza, cara. Então, eu acho que não passava Incríveis Amigos. Passava só o. Só que assim, eu conhecia como qualquer um conhece nesse naipe. Ah, eu lembro quando teve o evento, que hoje eu sei que era o evento do Guerra Secreta nos quadrinhos, saiu os bonecos também da Gulliver. E tinha o boneco do Homem-Aranha com uniforme negro, que eu até comentei quando a gente fez o cast lá de bonequinhos, de action figures, desculpa. Que eu fiquei vidrado, eu queria ter Bonequinhos. aquele bonequinho porque eu achei louco demais. E foi até quando eu tava já com uns 10 anos aí, que um amigo meu, Alexandre Schiavo, amigo de longa data, desde a segunda série, desde os 8 anos a gente se conhece, ele me emprestou. Mas ele só esquiava ou patinava? Só Schiavo. Ah, tá. Só para deixar claro. Claro. Ele me emprestou a Homem-Aranha número 71, que é aquele que tá o Aranha, tipo representando a capa da Amazing Fantasy 15, aquele com duas crianças. Que era do uniforme negro começa agora, né? Tipo, seria a Ah, primeira sim. edição após as Guerras Secretas. Sim. É a volta. Agora imagina, alguém que nunca tinha lido nada de quadrinhos, de repente pega aquilo pra ler. A única coisa que eu li era a Turma da Mônica, Recruta Zero, Pato Donald. Aí fiquei com muito mimimi, como essa turma de hoje faz, né? Porque não entendo nada do que tá acontecendo e tudo tem que ser mastigado e explicado em detalhes pra mim. Mentira. Vixe. Só peguei aquilo, curti pra caramba, aí comecei a correr atrás. Tanto que eu lembro que a primeira revista que eu comprei, acho que eu já comentei isso também em algum hangout anterior, foi justamente o da última aventura com o uniforme negro, cujo número me fugiu agora. Tan, tan, tan. Você Última era. aventura? Você foi ligado ao uniforme Homem-Aranha negro. 80? É, Homem-Aranha foi no 80 mudo. ou. Não, é acento. Ele tá falando daquela. Que o Aranha vai pro esgoto pegar o molde Não, dele. foi a 105, a 105. Ah, tá Foi certo. a Ah, tá. primeira que eu comprei. Eu foi no mudo, eu tava falando do que você tava falando. Eu tive que estar falando com alguém, por isso. Não, eu achei que era aquela que. Do sino da igreja lá. Não, não. Tanto que assim, foi. Esse aí é a primeira do Venom. O sino da Então, igreja. é quando ele. O Reed Richards tirou o uniforme dele, né? O simbionte. É, não, Aí pera, depois fez essa aqui é da Tony. luta do sino, sim, porque é a última aventura com o uniforme negro, porque o Venom aparece, é isso mesmo. Não, a do sino o Venom não aparece, não. É, não. Quando eles Não, é mostram. que ele vence o Venom no sino, por isso. Ah, tá. Aí, Ah, tá. eu falei 80, na verdade 81. Não, é a 105. Que, aliás, foi um momento muito marcante, assim, que eu comprei, porque eu literalmente comprei com meu dinheiro, porque meu primo a gente juntava jornal na vizinhança, e ia vender no ferro velho. Eita, é outra Daí época, a não. gente pegou o dinheiro, tava indo na padaria para comprar sorvete. Aí tinha uma banca de jornal em frente à padaria, eu parei, olhei, vi o uniforme negro, que eu reconheci do bonequinho, lembrei da revista que o Alexandre tinha me emprestado, falei, mano, eu vou comprar essa porra. E comprei. Você tinha quantos anos, mano? Ah, revista de 92, eu tinha 13. 13? Então, não, enfim, aí eu achei que você era mais novo. Não, quando eu comprei a revista, não, mas que eu conheço o Aranha praticamente desde que nasci, né? Então, Mentira, quando você nasceu nem existia Homem-Aranha ainda. Porra, a galera me exagera, né? Então, o Marcos aqui, ele mandou falando como foi o primeiro contato dele. Você tinha terminado, mano? Eu tô te cortando assim de Não, uma não. forma totalmente sem Não, educação. basicamente é isso. Eu comprei essa e aí foi o começo da desgraça, cara. Porque todo mundo Desde então. comprava, ficava vendo em sebo comprar as anteriores. Aí já haja jornal pra comprar tanto gibi, cara. Desde então você nunca mais parou, né, mãe? Parei. Opa, parei. O Marcos, aquele. O Marcos Aranha, que é o nome dele aqui, comentou que o primeiro contato dele, ele também não. Vou ler, né? Meu primeiro contato com a Aranha, não lembro, como comentado por todos, ou quase todos. Ah, deve ser, conhece o Aranha desde. Aí, Mônica, é o português que você gosta. Gosta do cowboy bigodudo, gosta de português, do bom português, né, mano? Ah, falta de respeito. Quase todos conhecem o Aranha desde que nasceram, mas o segundo filme do Aranha do Raimi, também conhecido como Mary Jane 1, ele fala. Só uma pequena correção, cara. Não é todos conhecem o Aranha, todos conhecem o Aranha. Então, eu tô É isso que o traduzindo. Eric falou. Mas você só prestou atenção no português bigodudo? Porra. Então, agora tudo faz sentido. O fraco do Bond são bigodes, né? A falta de respeito nessa bodega, mano. Ele falou que o segundo filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, e a série animada de 94 foram os que mais marcaram ele, né? Caramba, um é dos anos 90, o outro de 2004, né? Ah, mas a série animada por muito tempo foi o Chaves da Globo. É verdade, né? Nos anos 2000, Passou, tem uma boa época. passou, foi passar, não tinha o que passar, passava, começava, passava dois episódios, cancelava de novo. É verdade, é verdade. Bom, então tá aí o comentário do Marcos, né, falando como foi o primeiro contato dele. Então, vamos supor que o primeiro contato dele com o Homem-Aranha foi o filme da Mary Jane 1 aí, Homem-Aranha 2. É um contato bem diferente do que a gente teve, né? Se a gente parar pra Bem pensar. diferente. Dá pra ter Ah, uma noção? Deixa eu ver, conflito de teve. geração. Um conheceu pelo Atari, um pelo desenho dos anos dos Incríveis Amigos, um pelo desenho de 94. É, Bobear exatamente. tem gente que conheceu. Bobear não, tem gente que conheceu esses filmes novos agora. É verdade, é verdade. E conheço, apesar que, assim, por mais que tenha o foco no romance, né, os filmes do Sam Raimi, dá para ter uma noção ali, não de tudo de Homem-Aranha, mas o cerne do personagem tá ali, né, de tá Exato, responsável. a gente aprende, por exemplo, que o Homem-Areia que matou o Tio Ben, que ele solta a teia dos pulsos. Não, mas aí Tá, não é o só tô cerne sendo do chato, personagem. mano, só tô sendo chato, vai, calma. A gente aprende que o Homem-Aranha, quando bota a máscara, fica calado, não Fica conta mudo. piada. Ele só A ataca os. máscara deve ser muito apertada, não dá pra abrir a mandíbula pra falar. Ele só ataca os vilões se a Mary Jane estiver em perigo. Realmente, Senão enfim. fica aquela parte enrugada, né, na parte de trás da máscara. É para não ficar enrugado, eles fizeram a máscara perfeitinha, falou, não pode mexer a boca, mal respirar, né? Bem por aí. Então, o Maurício também mandou aqui o primeiro contato dele com o Homem-Aranha. Ele falou que foi através do filme de 2002, olha só, quase, foi mesmo, também a trilogia do Raimi. Ele falou que até hoje não lembra se é a mãe dele que levou ele para assistir espontaneamente, ou se foi ele que pediu para ela. Ele só sabe que depois ele ficou fascinado pelo personagem. Mas isso é interessante, né? Assim, por mais que um tenha conhecido pelo desenho animado, outro conheceu pelo filme, outro conheceu pelo videogame. O videogame até no público brasileiro sai um pouquinho do que eu vou lá, porque normalmente é tudo escrito em inglês e quase todo mundo aqui, para não falar todo mundo, não fazia ideia do que estava escrito em inglês, né? A abertura do Spider-Man versus Kingpin, que o Dante falou. Mas sabe o que é mais engraçado? Que antes, como você falou, tinha muita. A maioria não sabia nem o que estava escrito lá. Mas todo mundo fala Homem-Aranha. Hoje em dia, o que você vê de gente falando de Spider-Man? Pior é que é verdade. Mas o que eu acho interessante é que, assim, por mais que cada um tenha conhecido de uma forma diferente, tudo que a gente vê, que a gente gosta, a gente tenta aprofundar, né? Conhecer mais daquilo, Sim. tal, justamente pelo fato de gostar, né? É uma das coisas que eu vejo um monte de gente reclamando, por exemplo, ah, não, One Piece tem episódio pra caramba. Se eu gostar de One Piece, o fato de ter muito episódio é maravilhoso, né? Porque eu tenho coisa pra me divertir um tempão. É, então, como qualquer coisa que tá em andamento, se você pode chegar, começar a acompanhar a partir daquele ponto. Talvez uma outra coisa você não entenda, mas conforme você vai assistindo, ele sempre costuma explicar, né, algumas coisas que aconteceram. E aí, se você gostar, amigo, você vai ter muito mais material para ir atrás e conhecer, né, aquilo que você gosta. Né? É, isso é um indicativo de que a pessoa realmente gosta de algo, né, que ela vai começar a explorar, vai sei lá, ela assistiu o filme. Aí saiu o jogo do filme, o cara pega e vai jogar o jogo do filme. Ah, saiu uma revista, não sei o quê. Ele pega e vai ler. E acaba que, obviamente, no final das contas, os quadrinhos são o que guiam aí toda a trajetória, né? Porque tudo que sai é baseado no... quase tudo, né? É baseado no que está nos quadrinhos, de uma forma ou de outra, né? Então é até interessante que, por mais que cada um conheça de uma forma diferente, acaba que todo mundo compartilha do mesmo gosto, né? O personagem Homem-Aranha que é o que todo mundo gosta, não necessariamente o filme, necessariamente a revista tal e etc. Interessante. Falando nisso de basear essas coisas, o nosso amigo francês lá volta, o Maurício, ele volta para falar que depois que ele viu o filme, ele assistiu o desenho de 94 e gritou, descaracterização! Porque o Duende Verde parecia um duende, não o Power Ranger do filme lá. Maurício seria tipo uma antítese de Benício, será? Bom Lício, né? Bonício, é verdade. O Bori com seu bom português aí. Ah, ele tá comentando bem, ele é bom. Ele tá comentando bem, ele é bom nisso. Ah, meu Deus! Eita! Muito bem. Então, como esse é um tema, igual eu comentei no início, né? Que se a gente for ficar só falando. Tem mais um. Antes eu vou te contar. Acabou de aparecer, a gente tem que dar graças a Deus que tem comentário. Por favor. Paulo Martins falou que o primeiro contato dele foi a edição 183 da revista Homem-Aranha. Foi a Sagro Clone. Eu achei que o Magari estava empolgado. E veja, e depois disso o desenho de 94, porque ele leu aquilo, viu a bosta que era, desistiu. Mentira, gente, eu até gosto da Sagro Clone, vocês sabem disso. O problema é a extensão que ela teve. É, pois é. E eu tô vendo aqui, é aquela que tem o... Caramba. É uma das últimas, né? É, a gente tá quase no final, já era 100 páginas, quase no final. 2,50 a revista. Aqui tem o lagarto e o outro lagarto. Exatamente. Olha só que beleza. Que aliás, abriu o pulo, pra variar, pulou e a origem desse lagarto nunca foi mostrada aqui. Ele só apareceu desse jeito e ninguém sabe, ninguém viu, depois apareceu normal. Ué, cadê? Abriu, pulou? Pois é. O lagarto, perdão? O que tá na capa? Vamos que para... Parece um estegossauro. Visual, yeah, parecia um estegossauro. Isso é Stegron. Sauro. Não, exatamente. É. Então, e aí, como eu comentei, né? Eu achei que o Magari estava interrompendo. Olha, tem mais um Murilo. O Maurício falou, o pessoal tá pedindo para comentar. Vem cá, meu irmão, comenta aí, né? Aí o Murilo Engler mandou um comentário. Murilo Francer. Murilo Francer, desculpa. Não confunda a cidade. O primeiro contato dele, assim como o do meu irmão, foi pelo... Tá vendo? Eu acho que foi o Maurício comentando usando o perfil do irmão dele. Pode ser, né? Maurício, mau caráter igual a Aranha. Sacanagem. Daqui a pouco aparece lá, Juliana Engler. Que isso, Maurício? É sua mãe, irmã? Não, é um outro perfil que eu tenho. Coitado do cara. Bom, mas... Voltando ao comentário dele, o Murilo falou que o primeiro contato, assim como o do irmão dele, foi pelo filme de 2002. Mas como ele era muito pequeno e nem entendia direito, ele só achou foda e começou a ganhar muitos bonecos do filme. Olha, essa é outra geração mesmo. Eu ganhei boneco. Outra geração eu vejo aqui pelo Paulo Martins. Ó, bons tempos das revistinhas a 2,50. Amigo, bons tempos da revistinha a Y4. Bons tempos da 2.500 cruzeiros. Aliás, eu tenho uma revista aqui que eu tava lendo do Peninha que custa 0,49 centavos de alguma moeda da época, que eu não sei qual. CRV ou Cruzeiro Real? Não, CRV, Cruzeiro Real das Capitanias Hereditárias, sei lá qual que é. Nossa, Sei lá qual que era a moeda que estava valendo naquela semana lá. Dependendo da época, valia R$ 10, convertendo para hoje em dia isso aí. Pois é. Mas, então, aí, obviamente, se alguém mandar algum comentário aqui, a gente vai falar, né? Inclusive das próximas coisas que a gente vai comentar. Mas, como só ficar falando aqui de como foi o primeiro contato não encheria muito o programa, né? A gente criou aqui mais algum tópico para comentar, que era justamente uma diferença... Opa, calma aí que o Murilo mandou mais alguma coisa. Depois de assistir o desenho de 94, e só fui saber dos quadrinhos quando meu irmão começou a colecionar. Lembrando que as histórias que eu e meu irmão criávamos com os bonecos eram bem melhores que muitas histórias atuais. Se você deixasse os bonecos parados lá, já era melhor que as histórias atuais. Assim, não é querendo ser maldoso, não, mas não é difícil também, né? Pois é. Mas aí, a gente já comentou um pouquinho aqui disso, mas a gente quer falar um pouquinho sobre as diferenças entre pessoas que conheceram o Homem-Aranha na época da Editora Abril. Eu coloquei aqui a Editora Abril, mas Abril para trás, né? É porque Abril é o que a nossa geração aqui lembra mais, né? A diferença de quem conheceu na época da Abril e quem conheceu na época da Panini, né, o Homem-Aranha. Querendo ou não, são dois tipos de fãs diferentes, né? Que compartilham muita coisa em comum, mas tem uma diferençazinha aqui e outra ali e tal. Que, querendo ou não, quem conheceu na época da Abril, por mais que a Abril publicasse daquele jeito, ainda tem aquele saudosismo pela Abril, né? Tipo, ah, aquela época que era boa e tal. Mas não pela revista em si, mas pela qualidade das histórias, né? E hoje em dia, da Panini... Sei lá, eu acho que a gente entrou na época que o povo... Meio que trocou, apesar de eu sacanear a Panini, trocou a qualidade da revista pela qualidade dos roteiros. Inverteu. Exatamente. Tirando o erro de português, os atrasos, essas coisas, era tudo. Infelizmente, hoje em dia é muito comum a estante bonita, né? A pessoa não liga muito para a qualidade da história e tal. O importante é que a estante de quadrinhos esteja bonita. Mas o que eu comentei uns tempos atrás, quando saiu aquela capa da Supergirl, da Batgirl, falando com Coringa, que o pessoal mimimizou por aí. Falei que antigamente era o roteiro que causava polêmica, tipo, a história deixa a Batgirl aleijada, estuprou. Hoje em dia é a capa que causa polêmica. Pois é. A capa, tá lá. Sinceramente, aquela capa não tinha nada demais, cara. Mas é complicado, né? Assim, tem muita gente que conhece o personagem hoje e vai atrás das revistas antigas, né? Então, mas isso aí é mais questão de geração mesmo, né? Não... A geração mimimi de hoje em dia é duro, cara. Mas... o problema é que hoje a internet formou uma geração de críticos. Todo mundo é crítico. Não, eu não posso só gostar de uma coisa, eu tenho que analisar... criticamente, assistindo um filme, ver fotografia, iluminação, diabo a quatro. E não existe meio termo. Ou você ama ou você odeia. Você não pode levar, gostei. Não é aquela coisa assim, meu, Howard e o Pato, é um filme ruim pra cacete, mas é divertido. Mole. Ah, é ao vivo, tá vendo? É ao vivo. Agora não tem como o Eric tirar. Isso daqui, quem tá ouvindo ao vivo, depois ouça o programa editado. Essa parte não vai estar lá. Se for eu que editar, vai ser repetido. O Magari edita e me passa pra publicar. Eu edito a edição do Magari. Vocês vão ouvir a música de fundo. Tipo, a música de fundo tá indo... Entendeu? Mas é verdade. Tipo, ô, Moni, mas é geração 01 porque a gente tá no mundo digital atualmente. Ou é 01. Geração abarreta, já falei. Geração abarreta. Antigamente a gente vivia numa época analógica, entendeu? Por isso que todo mundo gostava um pouquinho e tal, agora é digital. Ou a pessoa ama ou odeia. Se você falar assim, eu não gosto muito disso aqui. Aí o cara responde assim, por que você odeia isso? Calma, cara. Eu não gosto de uma coisa. Mas tem um negócio ali, não, você não pode gostar. Se você não gosta, você não gosta. Eu não gosto muito da Marvel. Ah, seu DCnauta, não sei lá o quê. Calma, cara. Eu nem sei o que é DC. Eu só não gosto muito da Marvel. Hoje em dia não pode, né? Hoje em dia. Mas é complicado. E então é isso, né? Assim, a gente... A maioria das pessoas que leu as revistas mais antigas do Homem-Aranha não gosta muito, né, das histórias ali dos anos 2000 para cá. A maioria até do finalzinho dos anos 90 para cá, mas dos anos 2000 para cá é quase unanimidade, né? Mas é a questão de bom senso, né? Pois é, né? A opinião do cara que tá dentro do grupo que eu falei. Mas tem um monte de gente que, por mais que eu não goste, tem um monte de gente que começou a ler Homem-Aranha quando, por exemplo, começou a revista na Panini. E é o tipo de gente que, por exemplo, as histórias lá de poder totêmico e etc., o cara não se sente muito incomodado, sabe? Ele fala assim, não, mas até que era legal e tal. Sendo que a gente que começou a ler na época da Abril, né, que eu tô englobando as editoras anteriores, a gente não tolera nem a pau, né? Tipo, caramba, que absurdo e tal. Então, mas estou preparando um vídeo para rasgar minhas revistas, tu. Eu não consegui cavar até chegar a elas. Dependendo da revista, você manda pra mim que eu rasgo pros você aqui. Eu entro elas aqui. Apesar que da Panini eu tenho todos aqui, então faz diferença. Então deixa que eu rasgo, Magari, manda pra cá. Detalhe que o Marcos comentou, né? Que o importante da Abril é que ela. Pode ler, Magari, por favor. O importante de Abril é que ela abriu as portas para conhecer o Aranha. Aí põe aquele meme lá de eu vi o que você fez aí. Pois é, né? Então era só esse comentário entre as diferenças que, por mais difícil que seja nessa geração atual de internet, que todo mundo... Ninguém pode ter a própria opinião, né? A pessoa tem que ter opinião e os outros são obrigados a concordar com a opinião dela. Você é valorizado por todo mundo, pô. A minha opinião é a verdade absoluta. Como você não vai concordar? Pois você é bobo, né? Feio e cara de mingau. É um absurdo, né, você não concordar com a minha opinião. Mas, com a minha opinião, tipo, é tão contraditório, né, o negócio. Até porque todo mundo sabe que eu estou sempre certo. Não, esse sou eu. Não, eu também. Pô, aí um dos dois tá errado, né? Não, tá errado. Na verdade, não. É. Mas, desde que a gente não discorde de um ponto, os dois podem estar sempre certos. É, mas o que eu ia comentar é isso, né? Que assim, querendo ou não, é o que a gente comentou um pouco antes no programa, né? A pessoa que realmente gosta de algo, ela vai a fundo, começa a pesquisar e tal. Então, independente se a pessoa começou a ler na época da Abril ou se começou a ler na época atual, mesmo que ela não, por exemplo, quem começou a ler na época da Panini, mesmo que ela não pegue pra ler tudo da Abril, ela vai correr atrás, vai procurar saber quem que era essa Gwen Stacy aqui. Ó, eu posso só fazer um adendo rápido, Eric? Uhum. Um dos motivos de orgulho que eu tenho na minha vida, eu não vou citar nomes aqui, mas tem um amigo que eu conheci por causa do grupo do Aranha no Yahoo, que é onde eu conheci o Magari e tudo. Ah, você falou que não ia citar nomes. Isso, tá? Eu não falo mais de você. Magari é o nome do... E é o cara que ele conheceu o Aranha por filmes, tá? Pelos filmes do Sam Raimi. Começou a ler os quadrinhos, achou legal e tal. E essa pessoa começou a receber e pegar as edições antigas, dos anos 80. A minha alegria na vida foi ver essa pessoa falando: porra, eu já gostava do Aranha, mas vendo as revistas antigas é muito melhor do que as atuais. Isso foi um motivo de orgulho pra mim, cara. Falei, tá vendo? Essa é a prova de que eu tô sempre certo. É porque gente... não é só saudosismo de gente velha. Não, porque antigamente as histórias eram melhores. Isso não tem muito o que discutir, assim. É lógico que existem histórias atuais que não são ruins, são boas e tal, mas... Ah, tem antigamente também tem história bosta, como a gente tá vendo em vários views aí, que... Ei. Pelo amor de Deus. Mas, sei lá, querendo ou não, antigamente tinha mais histórias boas do que ruins, né? E hoje em dia é o contrário, infelizmente. Então, mas aí seguindo o que eu estava falando, a pessoa que realmente é fã, que realmente gosta e tal, mesmo que ela não corra atrás das revistas antigas para ler, que eu acho meio... acho que deveria, mas mesmo que ela não corra, ela vai procurar saber quem era a Gwen Stacy, ah, então o Duende Verde matou ela, não sei o quê. Ah, e o casamento... ah, o Peter foi casado com a Mary Jane? A pessoa vai descobrir isso como um absurdo hoje em dia, né? A pessoa que só pega a revista para ler. Mas aí ele vai procurar saber, vai ver como é que foi o casamento, vai ver que a Mary Jane descobriu a identidade dele, não sei o que e tal. Então é interessante. Que a Mary Jane não é só a mocinha pra ser salva no final da história? É, pois é, né? E a Mary Jane dos quadrinhos é meio que a Gwen Stacy dos filmes mais novos que saíram, né? Que é um que vai mais pro... tipo assim, não é tão subordinada assim, né? Mais aventureira e tal. É a Mary Jane, basicamente. É tipo... o Moni não citou nomes, eu vou citar. O cara lá do grupo, lá, o Júlio. Ele conheceu o Aranha pelo Ultimate, não o desenho, os quadrinhos, do Peter Emo lá. Aí ele é o maior fã do Slot, ele cria a própria realidade para explicar as besteiras do Slot. Sim, estou alfinetando. Mas ele volta e meia, ele vai no sebo e compra a revista nova e passa lá no grupo. Poxa, legal essa história. Não imaginava que era tão legal. Outro dia postaram sobre o desenho de 94. Eu falei, cara, não sabia que o Flash aparecia lá. Acho que eu vou rever esse desenho com o conhecimento que eu tenho agora para poder apreciar mais. Aí no caminho certo, só falta parar de defender o Slot. Cara, se eu, eu tô querendo ver o desenho de 94 de novo, porque eu assisti na época que eu não sabia quase nada. Eu tenho vontade de rever, assim. Ou quem sabe vir algum Trip View no futuro, né? Não sei. É? Tripview, Tripcast, Trip alguma coisa? Exatamente. E então, aí assim, o importante é, independente de como o cara conheceu, se foi na Panini, se foi na Abril e etc., é que quem é fã de verdade, o cara vai procurar saber, né? Fã de verdade que eu falo é porque existe uma diferença entre gostar de algo e ser fã, né? Assim. Eu posso gostar de, tipo assim, eu vou pegar um exemplo que tá atual pra caramba aí, né? Tá todo mundo voltando a falar de Star Wars. A pessoa pode pegar e ver o episódio 7 e falar: nossa, cara, o filme é muito bom, tô doido pra ver os dois próximos. Isso é uma pessoa que gosta do filme. O fã é falar, é o cara que para e fala assim: ah, gostei muito desse filme, vou assistir os seis que saíram antes, entendeu? Tem essa diferença, né? Aí ampliando pra caramba é o que a gente tá falando de Homem-Aranha, né? Porque é muito mais história, muito mais tempo. E no meu caso é, puxa, eu gostei desse filme, vou ver os outros seis anteriores, de novo. Pois é, eu vou ver de novo em dezembro, antes de ver o 7. O Muito Sasquatch, importante. Cavaleira, não o Sasquatch lá da Tropa Alfa, ele mandou aqui uma pergunta. Gerar novos leitores não é mais função dos quadrinhos e sim dos meios alternativos, tipo filmes, séries, desenhos animados e tal. Querendo ou não, eu acho que sim, né? Hoje em dia, antigamente quadrinho vendia pra caramba, era toda criança andava com o quadrinho embaixo do braço, tal, e hoje em dia não, né? Então, eu Então, acho eu já. que pode falar. Não, eu ia falar que assim, eu acho que assim, deveria ser. Só que eles vivem fazendo reboots, pactos com o capeta e o cacete A4 nos quadrinhos justamente para criar pontos de inserção para novos leitores. E Não, mas eu não. eu acho isso errado, sinceramente. Mas ainda assim, eu não sei se é se é tão efetivo, sabe? Eu acho que hoje em dia ainda é por exemplo. O ideal seria que fosse, né? Então, os quadrinhos do Homem-Aranha, por exemplo, me parece pra Marvel que é meio que um fardo atualmente, sabe? Tipo, esse personagem fez muito sucesso, Tá sendo a um gente fardo para os precisa. leitores também, olha que coisa. Pois é, pois é. A gente precisa continuar com ele e tal. Aí. Vou falar desde o Pacto até até Ilha das Aranhas, ali, mais ou menos, que é aquela história que tem gente que gosta, mas eu acho ruim pra caramba. Mas na Ilha das Aranhas pra frente, o Homem-Aranha começou a ter meio que uma aparição maior na Marvel. Aí depois teve. Começou a envolver mais heróis nas histórias dele. Aí teve Spider-Verse, agora tem título pra caramba que vai estrear aí e tal. Mas do Pacto, até um pouco antes disso acontecer. As histórias pareciam meio que assim, ó, a gente precisa continuar com esse personagem aqui, mas ele não pode avançar mais, né? Vamos seguindo, vamos fazendo história aí, né? E infelizmente nos anos 80, 70 até, o vamos fazendo história aí tinha roteiros legais, né? Hoje em dia nem tanto. Mas Ah, sei você vê lá. muita gente. Você vê. Sempre, a gente mesmo tá falando aqui que um monte de gente conheceu pelo desenho de 94. Depois foi procurar os quadrinhos. Acho que essa função sempre foi meio dividida entre quadrinhos e desenhos em jogos. Ah, Eu o acho que hoje problema é em que dia. agora tem os filmes, a cada 2 anos tem um filme com ator diferente aí. E chama mais o público, atinge mais gente. Agora que o Aranha vai estar no Marvel Studio, imagine quanta gente vai. Não conhecer o personagem, mas começar a se interessar e voltar a começar a ler alguma coisa. Voltando um pouco, o ponto que vocês falaram da questão referente ao reboot, o que eles explicam, e eu acho que em partes até pode fazer sentido, pelo menos para algumas pessoas, é a questão que esse reboot eles acreditam ser necessário porque, por exemplo, você pega para acompanhar uma coisa agora que está rolando no meio. Aí você vai pegar a edição que está na banca, é a edição 892. Para você pensar que, para você conhecer aquele personagem, se você realmente gostar dele, você vai ter que ler 800 revistas para trás, você desanima, né? Você não fala, eu não vou começar minha coleção agora. E então a ideia deles é que as pessoas pensem assim, então por isso eles voltam e meia fazem esse reboot também, para pegar e zerar as Dante, coisas e zerar a começar mais numeração, tranquilo. zerar a numeração para mim é irrelevante, não é algo que me preocupa. Ah, essa questão de, ah, não, porque o cara pega e não conhece nada. Cara, eu peguei no fim de uma saga do Aranha, do Uniforme Negro, foi, aliás, no começo, não, comecei a comprar mesmo no fim da saga do Uniforme Negro. Cara, imagina que eu vi o desenho Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Pega uma revista, tem lá Homem-Aranha casado, tem aquele tal de Venom que eu nunca vi na minha vida, não sei nada do que tá acontecendo ali e fui. A gente vai atrás e corre. Na época não tinha internet como hoje. Ainda hoje, se o cara quer saber a história do Venom, o cara abre a porra da Wikipédia e lê lá a história inteira. Verdade. Então, Mas isso hoje em não é dia o desculpa. povo, por ter tanta facilidade de informação, acho que o povo ficou Ou ele abre preguiçoso. a Wikipédia ou escuta o nosso podcast. É outra opção. Não, mas é Exatamente. mesmo. Uma coisa que o Eric falou é verdade. Eu acho que a facilidade de ter informação hoje em dia transformou as pessoas em preguiçosas. Não, hoje em dia ninguém se esforça em... Por exemplo, na nossa época, papo de Ah, velho, né? velho, ó, velho. Nos anos 90, vamos colocar assim, até um iniciozinho ali dos anos 2000, a gente fazia questão de, tipo assim, aí eu comecei a ler Homem-Aranha, ali na, por exemplo, no meu caso, Homem-Aranha 190, tal, aí na 192 teve o julgamento do Venom, nem foi isso, né? Foi na Teia, 127, eu acho, 126, sei lá. Mas assim, a gente preocupava até em saber qual que era a numeração da revista, as revistas que eu comprei no primeiro um ano, tal, eu lembro da capa de cada uma, tal. Hoje em dia, tipo assim, o cara lê... Aí, tipo, a qual revista que eu li a primeira vez? Ah, tá, deixa eu pesquisar aqui. Eu lembro que foi uma história que tinha o Venom. Aí o cara pesquisa, ah, tá, é a cento e tanto. Sabe, tipo assim, nem isso, nem esse nível de informação o povo preocupa em guardar mais. Né? Então, sei lá, eu acho que a facilidade de acessar as coisas tornou o povo meio preguiçoso, sabe? Só que o que o Dante falou, eu comecei a ler Homem-Aranha na revista 190, sabe? Não foi empecilho, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer, que foi... Às vezes a pessoa desanima. Ela chega e fala assim: Então, caramba. eu entendo esse ponto, mas, cara, é aquilo. Hoje, ainda mais hoje em dia, que você pode. Gente, quais são arcos essenciais para eu conhecer legal o Aranha? Você vai num fórum de discussão, no Facebook, e você tem arcos. Você não precisa pegar 800 edições que teve desde 62 até hoje. Não, eu sei, mas assim, uma pessoa que chegou agora, ela não faz nem ideia do que é um arco de quadrinhos, entendeu? Então ela chega e vê lá Homem-Aranha 190. Ela pensa, a história começou na 1 e já tá na 190. Então É, é. tanto que tem muita gente lá no grupo mesmo, volta e meia aparece alguém perguntando por que tem a Amazing Spider-Man espetacular, se elas se interligam, se são diferentes, são personagens diferentes, iguais. E é normal não saber, né? Assim? Tipo, quem começa na. Assim, é normal não saber. Mas assim, só fechando a resposta lá dessas partes, pra gente continuar. Eu acho que mesmo assim, filme. Filme, os desenhos animados e tal, hoje em dia é o que traz mais as pessoas a conhecer o Homem-Aranha do que os quadrinhos. Querendo ou não, mudou, né? Até o foco da É, não Marvel só, parece que deu uma mas mudada. quase todo Não mundo só. conhece personagem de quadrinhos, não só o Aranha. É verdade, né? O Nós mesmos desenho, a acabamos gente falando. mesmo aqui, pô, o nosso contato com o Aranha qual que foi antes dos quadrinhos? É O verdade. Então, problema, assim. não é problema que, dizer assim, que a gente, por exemplo, eu ia assistir o desenho de 94, por exemplo, se eu conheci por lá. Aí tinha lá o Duende Verde, Duende Macabro, aí eu ia ver o desenho, os quadrinhos, tá lá o Peter casado com a Mary Jane, Duende Verde tá morto, o diabo que tá acontecendo? Hoje em dia eles estão facilitando isso para os novos leitores, tanto que se você pegar, aí eu, por exemplo, se eu conhecer os Vingadores na no filme pelo fi, primeiro filme, aí eu vejo lá o Nick Fury negro, aí eu vou ver os quadrinhos. Ué, Nick Fury branco, o que está acontecendo? Hoje em dia não, hoje em dia o Nick Fury já é negro, já os mutantes já não são mais tão importantes, eles vão adaptando o universo dos quadrinhos para o que tem no cinema. Querendo ou não, os quadrinhos não têm tanta importância mais igual tinha antigamente. Né? Não, importância não é a palavra que eu ia usar. Não tem tanto. Não tem Ele tanto não são... leitor, vamos colocar assim. É, Tanto... exatamente. Eles não são mais Não é o a foco mídia principal. principal. Mídia principal para chamar para os filmes. Para chamar para. Como a gente mesmo comentou nas histórias da Spider. Eles fizeram um desenho, um programa na TV. E para isso fizeram um quadrinho para chamar os leitores. Hoje em dia já. Ao contrário. Os quadrinhos são só. Tá lá. Se você quiser ler, você lê. Se não quiser, Mas você assim. conhece a história nos filmes, desenhos. Mas também assim, gente, bem ou mal, a mídia, a televisão é uma coisa que é muito mais fácil acesso do que o quadrinho, assim, para atingir as pessoas. Além de estar em contato direto com as pessoas, né, já está dentro da casa das pessoas. Imagina quantas pessoas que não assinam uma TV a cabo e tem lá os canais de desenho que tá passando algum dos desenhos do Aranha, né? Então aí põe lá no canal do desenho para a criança assistir, a criança já tem aquele contato. A revista, para a pessoa ir lá na banca comprar, é um passo que é um pouco mais dificultoso, né, de certa forma, para quem não tem ainda o contato com aquele personagem, né? Nos Estados Unidos é até mais, né? Porque a pessoa precisa ir numa loja de quadrinhos para comprar. Não é igual a gente que passa numa banca e tem a revista lá, né? Então a pessoa tem que necessariamente estar querendo comprar um quadrinho para achar quadrinhos, né? É mais nicho mesmo. É, exatamente. E assim, tem gente que está reclamando: nossa, mas é um absurdo! O filme novo do Homem-Aranha, ele vai ser um adolescente, parece o Ultimate e tal. Cara, é o que o Daniel HDR comentou num Tweepcast que a gente participou uma vez, que ele participou com a gente uma vez, dos desenhistas. A Marvel, como toda empresa que é inteligente, ela quer vincular um personagem a uma imagem única, né? Então, assim, se o desenho animado Ultimate Spider-Man tem um Homem-Aranha adolescente e tá fazendo sucesso pra caramba com as crianças, muito mais que quadrinho faz sucesso, porque desenho hoje em dia tem muito mais consumidor do que quadrinhos, é óbvio que o filme vai seguir a aparência do desenho, não do quadrinho, né? Porque Eu a posso ir criança... além do que isso? Pode, pode. Homem-Aranha começou, ele tinha quantos anos mesmo? Como é que eu não entendi? Pois é. Quando o Homem-Aranha começou, Amazing Fantasy 15, Ah, de quantos 62. anos o personagem tinha mesmo? Tinha 15, né? Nada mais justo do que ele ser um adolescente nos filmes novos. Não, o Sim, mas problema é aí... que o Se eu pessoal vou hoje em começar a dia... contar a história dele, comece do começo, ué. Não, o Verdade. problema é que o pessoal hoje, eles querem que o Aranha seja adolescente, tudo bem. Só que aquele adolescente dos anos 60 que não existe mais. Não, Ele, né, exatamente. de... Com Isso aí é roupa burrice. engomadinha, então. Mas esse é a maior reclamação. Ah, o Aranha vai ser adolescente, emo. O que falaram do filme do Garfield? Ah, o Peter descolado, não sei o quê. Gente, Eu vamos só lembrar vi aquele ali um visual cara. que todo mundo ama aí dos anos 60. Tipo, ele era visto como os emos são vistos hoje, vai, vamos colocar assim. É. Não era um visual bacana. É Você o acha mesmo legal efeito, porque né? você cresceu vendo e tá acostumado, mas não era, aquilo era pejorativo pro personagem. Exatamente. É proposital que seja pejorativo, né? Sim. Mas assim, só o que eu tô querendo dizer é isso, né? O público do desenho animado é muito maior do que o público dos quadrinhos. Então é normal que o filme vá seguir aquilo lá. Eu acho que o pessoal que se agarra muito nisso dos anos 60, 70, 80, que realmente as histórias eram melhores, continue nos anos 60, 70 e 80, entendeu? Tipo assim, hoje em dia a Marvel não vai fazer histórias parecidas com aquelas. O foco mudou, o público mudou, é outro público, sabe? Não, Naquele tempo e tem passou. história pra caramba, né? Ele não tá com falta de material, né? Assim, a pessoa que, sei lá, leu tudo dessa época, com certeza, se for voltar a ler de novo, não vai ter muita coisa que ela nem lembra. Vai ser quase uma nova leitura, né? Pois é, essa é a lógica, Você né? A gente pegar gosta. hoje, se você pegar, vamos supor que a Marvel comece, vamos chegar hoje, peraí, pessoal, vamos cancelar essas bostas que tá saindo hoje, vamos voltar com o nosso clima que a gente tinha nos anos 60, vamos lá, o Peter sendo um engomadinho, adolescente daquele jeito que ele era lá, os Vingadores tentando fazer os vilões parar de, sei lá, de sequestrar russos, pega no ônibus, como já aconteceu. Será que ia fazer sucesso com o público de hoje? Não, se eles fizessem isso, perderia metade do público de quadrinhos, e talvez dessa metade que perdeu, uns 10% dela seria leitor antigo que não gosta de ler, que voltaria a ler, sabe? Então Não, não nem isso. compensa. Até o Já leitor vende antigo ia pouco, falar. venderia Até o menos. leitor antigo ia falar que era uma bosta, que era retardado, sem lembrar que aquelas histórias lá eram simples. Estou imitando as histórias dos anos 60, Não, isso aí é o 70. Deslote. Desculpa. Então, só seguindo aqui, o Maurício mandou. Magari, vou deixar para você ler aqui, Não, não Maurício. vou ler. Eu me recuso. Maurício mandou uma mensagem falando que a primeira revista que ele leu do Aranha foi a número 33 da Panini. É uma história do Straczynski. Chora, Magari. e revisita vários momentos icônicos do. Eu posso poder, se eu fosse humano, eu falaria icônicos. Mas os dois são icônicos. Momentos icônicos do passado do Aranha. Foi onde conheci vários vilões personagens como a Gwen. Eu não li a revista, na época eu não estava lendo, mas eu, tipo assim, poderes totêmicos, aquele esqueminha da Gwen Kenguinha lá e etc. Eu acho que é a história que saiu recentemente na Salvat, que é o aniversário do Peter. Ah, aparece o tio Ben. A história é legal. Eu não posso me pronunciar quanto a isso. Não, então é isso. Eu tenho por contrato só elogiar a coisa inominável, que é o Peter professor. Entendi. Por contrato. Mas o que eu ia comentar é isso, assim, tirando poderes totêmicos, que tem a fase do cara quase toda, né? Tirando poderes totêmicos, é a Gwen daquele jeito lá e tal, eu lembro de ter lido algumas histórias, a história não era ruim, não. Era legal, mas eu li pouca. Eu tenho que pegar pra ler depois. Então, eu acho que eu não li nada nessa fase, mas que eu posso falar dos Trazinhos, que é que assim... Talvez não tenha sido bom o Retalhista por Aranha. Pouco que eu sei, eu tenho bronquinha, mas o cara, ele sabe escrever história muito bem. É isso que eu ia falar, ele escreve bem. É diferente do Slott, que... Não faz ideia do que tá fazendo. Eu costumo comparar, assim, as histórias do Inominável podem até ser boa, tem um roteiro bom, mas não é a história do Aranha. E a história do Slott não tem roteiro bom, em grande maioria, mas são histórias do Aranha. Ruins, mas são. Pois é, né? E o Maurício confirmou aqui que é a história do aniversário mesmo. Eu sempre sou certo, eu falei agora, porra. E o Sasquatch falou aqui que ele conhece. Caramba. Ele conheceu o Homem-Aranha com o Super Almanac do Aranha 4 da RGE. Mas ele é velho e não é parâmetro. Só falta falar que pegou fresquinho na gráfica. Tava quentinho ainda. Olha, Super Almanac 4 da RGE. Eu peguei alguns serviços da RGE, não sei se eu tenho essa. Acho que tem. Mas o que que... A gente já... Nos Tweep Views que a gente faz, eu acho que a gente já chegou nessas revistas aí. Eu acho que saía o Team Up, não era? Algumas team-ups saíram nela, sim. Eu tô curioso, peraí. O meu que falo que saiu no Brasil, eu posso afirmar isso. Uma das coisas que acontece... Olha, aonde saiu no Brasil? Em lugar nenhum, não, peraí. Uma das coisas que acontece quando a gente tá gravando o Tweepcast, né? É isso. A gente fica curioso com algumas coisas. Eu olhei aqui no guia. Tem aquela Tweep, aquela team-up assistem. E é com a Karma. É só team-up mesmo. Ainda bem que não é team-up dos X-Men, pensou? Que tristeza. 48, 49. É só o team up. O Aparição lá da Wolf. É isso que eu ia falar, 48, 49, 50, 51, não lembro se é 52 também. É o publicado em julho de 81. Eu tinha 2 anos. Nossa, as quais você é, velho? Eu tinha menos 8. Eu tinha menos 8 anos. Então, certo, e o último bloco aqui que a gente vai comentar, né, é algumas dicas de como a gente pode, né, tanto a gente aqui do programa quanto quem está ouvindo, hoje em dia como que a gente poderia apresentar o Homem-Aranha e outras pessoas, né, como que a gente poderia proporcionar o primeiro contato, não, porque todo mundo conhece, né? Assim. Ô, Eric, volta para perto da gente, cara. Vai embora. Para quem aconteceu? Deu. Tá indo embora, tá indo embora. Então eu vou repetir aqui. Tá, voltou ao normal? Voltou. Então, e a última parte aqui é como a gente poderia apresentar o Homem-Aranha a outras pessoas, né? Gerar esse primeiro contato, que não é necessariamente o primeiro contato, porque todo mundo conhece, né? Mas da mesma forma assim, que a gente conhecia. Falei assim, eu ia na banca, pegava uma revista, mostrava, ó, tá vendo essa revista aqui, ó? Fique longe. Cara, eu acho que hoje em dia, essas, dependendo da edição, alguma coleção histórica seria uma boa, sabe? Porque... Ah, mas não sei, eu não sei. Mas... Não, sinceramente, eu não sei. Se você pegar algum cara novo, você apresentar uma coleção histórica, ele não vai achar as histórias muito... Oh, histórias idiotas. Eu vejo muita gente reclamar que as histórias na época do Stan Lee era chata, tinha muito balão pra ler, muita coisa... É aquilo que a gente sempre fala quando a gente faz os clássicos, né? Você tem que se colocar na época pra ler a história. Mas muita gente não consegue fazer isso. Ainda mais a pessoa que vai ter o primeiro contato, né? Então. Eu acho que assim, se é um... Dante, sai do banheiro pra falar com a gente. já ele tá a descarga lá. Eu falei brincando que a revista era uma bosta, não precisa ir jogar na descarga. Continua ruim? Um pouquinho. Dá pra te ouvir, pode falar. Dá, continua. Não tem problema você estar no banheiro, não. Isso é normal, né? A gente não precisa ter vergonha. Todo mundo vai, cara. Posso continuar? É, sim. Obrigado. Se realmente é uma pessoa, considerando que você precisa apresentar o Homem-Aranha para ela, realmente tem que ser uma pessoa um pouco mais nova. Eu acho que as histórias atuais do Aranha, por mais que não seja do nosso gosto a oitava maravilha do mundo, eu acho que cai bem para um público novo. E aí, a partir disso também, acho que uma outra ótima opção, que aí sim vai pegar histórias bacanas, é apresentar o desenho espetacular Homem-Aranha que está lá no Netflix. O Mônio é um cara ruim, ele quer mostrar Humberto Ramos pro povo. Olha. O Mônio? Tô quieto no meu canto, cara. O Dante, mas o Mônio também é ruim. Mas não por esse motivo. Eu sou mal, é diferente. Mal, cruel, perverso, maligno, diabólico e maquiavélico. Eita. Muito. Então, realmente, o desenho espetacular, ele casa bem com o público atual, assim, né, de ritmo e desenho mais... Ele tem aquele traço que muita gente não gosta, né? Eu nem ligo muito porque a história é boa, então... E é o estilo do desenho também, né? Não é como se fosse um desenhista de revista em quadrinho que não sabe desenhar e tal. Então seria uma boa, realmente. E o que eu ia comentar... E a terceira temporada do desenho do Ultimate, a partir do terceiro... Ah, você comentou que melhora, né? Eu não cheguei a ver. Virou menos retardo. Ficou até aceitável. Tem algumas histórias mais recentes que a gente direto cita Cair Entre os Mortos, né? Mas assim, é um tipo de história que o desenho é bom, o roteiro é uma coisa bem atual também, né? Daria pra ser uma forma de apresentar o personagem também, né? Apesar que, no caso específico de Cair Entre os Mortos, aparece muito personagem que a pessoa teoricamente deveria conhecer, mas pode servir também... Isso, pode servir justamente de porta, né? Tipo, caramba, quem são esses, né? Vê lá os 12 sinistros, não sei o quê. Aí, com certeza, vai bater o olho em um personagem e falar, quem é esse aqui? Aí vai pesquisar sobre ele, vai correr atrás e tal. Tem muita coisa saindo. Hoje em dia, que o povo preocupa muito com a aparência da revista, não necessariamente com o conteúdo, tem muito encadernado bacana saindo aí, Salvati tá lançando um monte de coisa, a Panini tá lançando uma coisa ou outra também, né? Então, tem bastante coisa para pensar. O Maurício mandou aqui um comentário falando que o desenho espetacular realmente é uma boa opção. Já falei que esse desenho é bom? Aí, Magali. Se fosse para apresentar um HQ, ele escolheria o arco Se Esse For o Meu Destino, que é lá... 33? Opa, tô no carro aí. A motoca do Mônio aí, brincando. Amazing, lá para 33, mais ou menos, né? Eu tô chutando aqui o número, mas é por aí. Ué, o Maurício tem uma história com o número 33, né? Será que ele tem a língua presa? Falou muito 33, né, na infância, e toda vez que ele vai falar o número sem querer, sai o 33, né? Eu confirmei aqui, é da 31 a 33. Mas enfim, né, assim, as revistas dos anos 60 e tal, eu acho que ficaria, não sei se como primeiro contato seria bom, é o que o Magali falou, né? Eu ia comentar, eu comecei a falar como se fosse uma boa, mas realmente concordo que não sei. Talvez as histórias lá na época dos anos 80, do Anime Macabra, é um roteiro legal, dá pra passar nos dias de hoje. Eu tipo, penso mais em alguma coisa nos anos 80 mesmo, às vezes até algumas historinhas soltas também, descompromissadas. É, sem cair no clichê do garoto que colecionava Homem-Aranha, essas coisadas. Eu nem sei se essa é boa como uma história de apresentação, não. A apresentação boa. Também não sei se ela pega muito, não, porque ela exige um certo conhecimento do personagem. Então assim, mas eu acho que ficaria nisso, né? Ou algum encadernado novo aí e tal, com uma história boa, né? E histórias dos anos 80 ali, acho que esse seria o ideal. Então não pode ser o 99 Problemas? Nossa, a gente não quer assustar leitores, mas... Você acredita que até hoje eu não li? Até hoje eu não li. Eu deixei vocês gravarem lá daquela vez e, tipo, saí correndo, sabe? Até hoje. Eu acho que eu nem comprei a revista. Oi, que beleza. Eu também não sei se é boa, não. Eu só falo pela fama que ela tem, então. Não, essa deve. Sei lá. Eu ia falar deve alguma coisa, mas eu não li, então não faço ideia. Não deve ser muito boa, mas não sei. Nem o Júlio gosta. Interno do grupo. Então, eu acho que fechamos, né? A gente comentou bastante coisa. Foi uma experiência interessante isso de pegar um tema que o pessoal escolheu, né? A gente nem fez muita preparação, apesar que esse especificamente não precisava muito, né? Mas eu acho que deu para ter uma ideia de como que a gente grava, né, o podcast. A gente desenvolve aqui uma mini pauta, nem diria como pauta, né? Mas alguns tópicos de. Na verdade, alguns tópicos é uma pauta. Mas enfim. Uma pauta simplificada. Às vezes o Mônio, às vezes o Mônio sente falta da pauta. Estou sentindo maldade. Ouça, por Para ouvir favor. o próximo TripView. O TripView Classic de. Que dia que vai sair? Para quem estiver ouvindo isso Quarta-feira, no futuro, ao dia vivo. 2 de dezembro de 2015. Vocês não valem nada. Morreu. Você falou. Então, obrigado. Foi o Everton, né, que sugeriu esse tema, eu acho. Ah, deve ter sido. Tenho quase certeza. Tem um monte de gente lá. Eu sei que o Rafael escolheu o Crimes do Aranha e fez spam lá. Mas pra Deu gente certo. gravar sobre os Crimes do Aranha, a gente ia ter que dividir umas 3 edições. Né? Como alguém falou lá que a gente fez com a Saga do Clone. Tem que falar de todas as quase todas as histórias, né? Vai ser complicado. Então, obrigado ao pessoal que ouviu o programa ao vivo, né? E. Só comentar aqui, não deixar passar batido, o Murilo mandou aqui falando que uma das primeiras revistas que ele leu, ele acha que foi aquela Homem-Aranha Kids, que eram umas historinhas tipo as Spider-Super Stories que saíram no Ah, Brasil. sim. Bem simplificado e tal. Mas obrigado aí ao pessoal que assistiu, ouviu, né? Porque não, a gente não colocou imagem justamente para dar o clima de podcast, Até né? também, porque tá um calor terrível, eu tô sem camiseta. Pouco e nos detalhes sórdidos, E Dani. no banheiro. Não se E no esquece. banheiro. É com um pedaço de pizza no colo, né? Só falta isso. Percebam, não é um prato com pizza, é um pedaço de pizza no colo. Bom. O problema é pedaço de pizza no colo no banheiro, pelo amor de Deus. Realmente uma visão dantesca. Dante. Dantesca. Por isso que você é o Dante. Mas, obrigado ao pessoal que assistiu ao vivo. Lembrando que esse programa sairá editado, então quem ouviu ao vivo aqui notará algumas diferenças, né? E, quer dizer, eu acho que vai sair editado, né? Não faço ideia, que a gente nunca gravou pelo Hangout antes. Vai que não dá para pegar MP3 disso aqui, né? Eu acho que dá. Mas, enfim, ficamos por aqui. Lembrando que, antes disso, né? Isso é uma coisa que tem todo o Tripcast também. A gente lembra de falar alguma coisa na hora que está despedindo. Ah, sim. Isso quando não lembra depois que termina. Grava aí, depois coloca lá pra fingir que ninguém escuta. Já aconteceu de, sei lá, na segunda-feira ou na quarta-feira, depois que gravou, falou: a gente esqueceu de falar tal coisa, deixa eu te ligar aí, Magari. A gente grava e você coloca lá no programa. Mas, lembrando que o Tripcast é o podcast do aracnofan.com.br. É o programa mensal que sai na última semana do mês. E nas outras semanas do mês, toda quarta-feira, temos TripView Classic, que a gente comenta as revistas antigas do Homem-Aranha, e TripView nas sextas, que a gente fala das coisas atuais e do que mais vier na telha. Certo? E também lembrando que se você está ouvindo isso ou no programa editado, se a gente editar, ou pelo YouTube depois, não ouviu ao vivo, manda sua como você conheceu o Aranha, que a gente fala lá no programa, no Twip News lá, pra. A gente lê lá. O Na Mônio última semana sacaneando o seu português, essas coisas tudo. É só por Exatamente. pontuação, gente, fica fácil. Então, ficamos por aqui. Até mais. Falou. Abraço. Opa, foi embora de Abraço carro. agora de carro. Se fosse editar, não seria tão legal. Então, valeu. Obrigado a todos que assistiram e ficamos por aqui. Até mais, de novo. Agora é despedido do ao vivo, né? Falou. Tá bom.